matemático. Seguir suas medidas são exatas. Um crítico de artes disse que você é obra-prima. O jornaleiro disse que você só traz boas notícias. Que eu vou ficar seguro com você, disse a polícia. Vem aqui, ó. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. Eu demorei pra entender. Jardineiro disse que o seu perfume vem das flores. Chefe de cozinha disse que seu beijo tem os melhores sabores. O astronauta disse que o seu abraço tem gravidade zero. Os bilionários desse mundo já igual você nunca tiveram. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. 9 entre 10 especialistas me recomendam você. Eu demorei pra entender. E agora quem sou eu pra duvidar? Como na minha vida você? Eu demorei pra entender. Agora quem sou eu pra duvidar? O amor da minha vida é você. Assim as palminhas. 9 entre 10. E aí? Especialistas. 9 entre 10 me recomendam você. 9 entre 10 me recomendo você. Eu demorei pra entender. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu demorei pra entender. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu demorei pra entender. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos à nossa floresta, gente.